verdades sonhadas do tempo depois. As voltas da vida, as voltas do mundo crescente de muito mais sons. Ganhando mais velocidade, eu chego no mundo dos versos de amor. Mais além, mais além. De quem me escutou, transforma a sombra em cores que antes do canto só você sonhou. Eu falo das coisas que vejo, as coisas que moram pra lá da canção, e penso com muita vontade que felicidade espera nós dois. Mais além,